O Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa que é feito para a edificação do corpo de Cristo. Um programa que visa atender às necessidades espirituais do povo de Deus, daqueles que amam a Deus e que desejam conhecê-lo segundo a sua palavra. Por isso nós queremos convidar a você, meu irmão, e a você, minha irmã, a pegarem suas Bíblias e a nos acompanharem a cada sábado, às 9 horas da manhã, neste canal, a ministração da palavra de Deus, que é poderosa para nos transformar, que é poderosa para nos santificar, para nos edificar no corpo de Cristo, preparando-nos para o grande encontro com Jesus Cristo em sua segunda vinda. Esta é a nossa maior esperança. Eu quero abrir este programa nesta manhã, lembrando a vocês, vocês irmãos de Planaltina, vocês irmãos de Colorado, das imediações, que no dia 25 deste mês de fevereiro, nós teremos a nossa palestra aí no Ministério Apostólico de Volta à Palavra, em Planaltina. Teremos uma palestra ali baseada no livro do Apocalipse, Os Sete Selos do Apocalipse. Coloque na sua agenda, tome nota do endereço para que vocês possam participar conosco e serem ministrados por uma poderosa palavra escatológica que certamente Deus trará ao nosso coração naquela situação ou naquela circunstância. Tome nota do nosso endereço. Quadra 5, Conjunto G, Lote 40, Vila Buritis, em Planaltina, no dia 25 de fevereiro, a grande palestra Os Sete Selos do Apocalipse. Será às 19 horas do sábado do dia 25 de fevereiro. Quero também lembrar os irmãos de Goiânia, que a nossa extensão em Goiânia está uma bênção. Então, nós temos agora uma igreja em Goiânia. Vocês também poderão participar conosco das reuniões que acontecem todos os domingos às 19 horas. Anote o endereço do Ministério Apostólico De Volta à Palavra em Goiânia, Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. Vocês poderão estar conosco e ter comunhão também na rica palavra de Deus. E amanhã, então, domingo, primeiro domingo do mês de fevereiro, acontecerá aqui em Taguatinga, na nossa sede, a ministração da Ceia do Senhor. É a reunião do Partir do Pão a partir das 9 horas da manhã. Lembrem-se que nós nos mudamos de local de reuniões. Agora nós estamos nos reunindo na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. É bem próximo ao antigo local. Um ponto de referência é a Avenida Sandu, na segunda parada, descendo a esquina do Colégio Ideal. Vocês também no nosso site poderão encontrar ali o mapa, o endereço, para que vocês possam se situar e então estar conosco amanhã às 9 horas da manhã. Eu quero convidar a você, a sua família, venham todos desfrutar da ceia do Senhor, comer do pão, beber do vinho, conforme Jesus Cristo nos ensinou que devêssemos fazer em memória do seu nome, em memória da sua morte, em memória, então, da sua obra de redenção. O Senhor sabia que o seu povo, ao longo do tempo, tem a tendência de se esquecer desta grande obra central em sua palavra, esta obra de redenção que nos garante, então, que nós, então, seremos trabalhados por Deus para alcançar o seu supremo propósito. Por isso o Senhor estabeleceu na sua palavra, mediante a igreja primitiva, que nós então devêssemos a cada tempo, de tempo em tempo, nos reunir como corpo de Cristo para celebrar a ceia do Senhor, conforme se encontra nos evangelhos e também nas epístolas. E portanto, vocês são os nossos convidados especiais para amanhã, às 9 horas da manhã, celebrar o Deus triuno, celebrar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, declarando a grande obra de salvação. Venha também louvar ao Senhor conosco, venha declarar as suas obras mediante canções espirituais e também ser ministrados pela palavra de Deus. Teremos uma forte ministração da palavra de Deus. Isso amanhã, às 9 da manhã, no nosso novo local de reuniões, segundo esse endereço que está aí no seu televisor. QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga Norte, próximo ao Colégio Ideal, na Avenida Sandu, em Taguatinga. Nós aguardamos por todos vocês, em um nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 3, nós estamos agora já na carta à igreja em Filadélfia. Esta é a segunda ministração baseada nessa carta. Lembrando, é muito importante que todos os sábados, ao ministrar a palavra baseada nessas cartas, nós nos recordemos, tragamos à nossa memória o fato de que essas sete cartas do Apocalipse são cartas proféticas. Quando Jesus aqui revelou a João, na ilha de Patmos, essas cartas, o Senhor tinha o desejo no coração, tinha a intenção de revelar à sua igreja, ao longo de todos os tempos, a sua história, a sua trajetória, isso de forma profética. Cada uma das cartas, numa ordem linear, ali profetiza a respeito da igreja de Jesus Cristo na Terra em algum período de sua história. Éfeso, a primeira igreja, no final do primeiro século. Esmirna, a igreja do segundo século. Então vem Pérgamo, a igreja do terceiro, quarto e quinto século. Aí vem Tiatira, a igreja do sexto século, até o século XV. Nós temos ali a igreja apóstata, a igreja decaída. Quando a igreja de Jesus Cristo desceu às mais densas trevas, que ali foram sepultadas as mais importantes verdades e verdades centrais do Evangelho, quando então vem Sardes, a igreja da reforma, do movimento de reforma no século XVI, Deus reage contra a igreja de Tiatira, contra a igreja apóstata, contra a igreja romana, para trazer a restauração. E então Sardes, ela é marcada pelo movimento de reforma, século XVI, século XVII, de sorte que esta igreja, conforme já foi ministrado aqui em algumas mensagens anteriores, ela começou bem, desenvolveu bem, entretanto logo parou, estagnou, não avançou, quando então Jesus adverte a essa igreja que ela deveria ser vigilante e consolidar o resto que estava para morrer, porque Deus não tinha achado íntegras as suas obras, ou seja, as obras de Sardes não tinham alcançado o seu clímax, não tinham sido completadas, não tinham sido plenamente efetuadas. E, portanto, Sardes, se por um lado representa a grande explosão da reforma, no seu aspecto negativo, no seu final, também fala de uma igreja que se estagnou, que se fechou em si mesma, estabelecendo ali um sistema mesmo fechado em si mesmo, que não cumpriu plenamente a vontade de Deus. Razão porque Deus, então, mais uma vez, reage a favor da sua vontade, então chamando e trazendo a igreja de Filadélfia, como na semana passada começamos a ministrar sobre esta igreja. Hoje, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse, que que traz aqui uma marca evidente da igreja em Filadélfia, a igreja do final do século XVIII, início do XIX, a igreja das grandes restaurações, quando a igreja de Jesus Cristo, de fato, agora volta-se à palavra de Deus em busca não somente do pleno conhecimento objetivo da Escritura, mas também de uma plena experiência desta palavra na sua vida, no seu viver. Leia comigo o versículo 10, que nos diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, que nesta manhã assista a este programa, que você olhe na sua Bíblia e veja quão maravilhoso é esse texto, quão graves são essas palavras para aqueles que têm se desviado da sua palavra, porém quão doces, quão amáveis, quão preciosas são essas palavras para aqueles que de fato têm guardado a palavra de Deus. Veja, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. É um texto quando o próprio Jesus declara que a marca desta igreja em Filadélfia, dessa igreja da qual Jesus nada tem a reprovar, nenhuma reprovação, senão que Jesus apenas elogia esta igreja. Uma igreja que é louvada por Jesus Cristo, é a igreja do amor fraternal, é a igreja cujas bases é a palavra de Deus. Ou seja, essa igreja de Filadélfia é a igreja adequada. Lembrando que não devemos levar em conta, ou melhor, nós não devemos pensar que Filadélfia seja uma denominação específica ou uma corrente de igrejas específicas. Não podemos pensar assim. Muitos ao longo da história tomaram Filadélfia como sendo apenas um título aí colocado na sua placa, igreja Filadélfia, igreja alguma coisa nesse sentido. Filadélfia, achando que pelo fato de levarem consigo este nome, estão na base. Não, Filadélfia é o tipo de uma igreja cuja característica principal é o amar a palavra de Deus e o guardar essa palavra neotestamentária, essa palavra de Cristo, essa palavra apostólica no coração, essa palavra que determina a prática da igreja, essa palavra que determina o viver da igreja. Hoje em dia vivemos num tempo de muita confusão religiosa, vivemos uma verdadeira Babel religiosa, em que as muitas vertentes e denominações evangélicas, cada qual busca os seus próprios interesses, com seus próprios moveres, com suas próprias doutrinas, com suas próprias práticas. E nisto, aquele que é neófito, ou aquele que não tem uma certa experiência ou conhecimento na Escritura, fica perdido, fica à mercê dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores. E então essa mensagem dessa manhã vem chamar nossa atenção para o fato de que uma igreja adequada, independentemente do lugar, do tempo ou da sua denominação, mas uma igreja adequada, um ministério adequado, é aquele que tem as suas bases, as suas raízes na palavra de Deus. É aquela igreja que faz da palavra de Deus o seu fulcro, o seu fundamento, ali a rocha sedimentar, onde a igreja se instaura, se estabelece e se edifica, crendo que esta é a única base segura para aqueles que desejam, de fato, ser aprovados no dia de Cristo. Eu trouxe aqui uma seleção de textos que eu quero ler com vocês para que vocês vejam a importância da palavra de Cristo, da verdade de Cristo, que foi verbalizada por ele, que foi pregada e posteriormente pelos apóstolos e também por tantos homens de Deus ao longo de toda a história da igreja. Que vocês possam, então, me acompanhar na leitura desses textos e verificar quão grande é a importância desta palavra neotestamentária. Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 7, e veja como Jesus nos fala a respeito desta palavra no seu próprio ministério, na sua própria experiência. João, Evangelho, capítulo 7, versículos 16 e 17, que nos dizem assim: respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Vejam, amados irmãos e amadas irmãs, como que o próprio Jesus Cristo, ele não se deu o direito de falar por si mesmo. É certo que alguém poderia falar, olha, o que quer que Jesus falasse ou ensinasse, temos nós a obrigação e o dever espiritual de seguir, porque Cristo é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, é o Verbo de Deus. Entretanto, o próprio Jesus, na sua economia, como servo de Yahvé, como enviado de Yahvé, ele não trouxe para si essa prerrogativa de falar o que ele bem quisesse. Antes declarou, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá se a doutrina que eu prego é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Interessante que hoje em dia há muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes, né, que se autodeclaram apóstolos ou se autodeclaram profetas, evangelistas, missionários, bispos, não importa a que eles se denominam, mas vejam que muitos se acham no direito de pregar o que eles acham que seja mais correto. Muitos acham que aquilo que está na palavra já é ultrapassado, que não está de acordo com as correntes do pensamento filosófico moderno, e então se acham no direito de implantar as suas próprias ideias, os seus próprios achismos, os seus dogmas, suas tradições. E nós sabemos então que isso certamente é um grande desvio, isso é um sintoma de um profundo câncer que corrói a saúde do povo de Deus. É preciso nós termos o mesmo espírito de Cristo, a mesma determinação de Cristo e essa mesma posição de Cristo. O meu ensino não é meu. Nenhum pastor e nenhuma denominação evangélica, por mais histórica que seja, por mais antiga que seja, tem o direito de falar por si mesma. Toda igreja e todo homem de Deus, todo profeta, todo pastor, todo bispo, todo pregador, todo apóstolo tem o dever espiritual de ser apenas um representante e um porta-voz de Deus, falando a palavra de Deus e nunca a sua própria palavra. Não é sem razão que o próprio Cristo deixou-nos aqui o exemplo: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. É por isso que também no capítulo 14 deste mesmo evangelho, abra sua Bíblia comigo, Jesus Cristo vai falar que aqueles que são seus discípulos seguem os mesmos passos dele. Aqueles que são discípulos verdadeiramente de Cristo, eles guardam essa palavra de Cristo. Capítulo 14 do livro de João, versículo 23 e 24 nos diz: se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Veja o que diz a palavra de Deus, como diz: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Veja que a marca central da igreja de Filadélfia é que ela guarda a palavra de Cristo. E Cristo então aqui diz que aquele que me ama guarda as minhas palavras, mas aquele que não ama Jesus não guarda as suas palavras. Eu quero te perguntar a você, meu irmão, e a você, minha irmã: você ama a Jesus Cristo? Agora eu te pergunto, se você ama Jesus Cristo, se você com os lábios declara que ama Jesus, eu pergunto, qual palavra você está guardando? A palavra de Cristo? A palavra neotestamentária, aqui registrada por Mateus, Marcos, Lucas, João, em Atos dos Apóstolos, em Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, em toda a escritura neotestamentária? Ou será que você tem guardado a palavra do seu pastor, da sua denominação, a palavra dos os dogmas e os achismos desta época de uma era de trevas, simplesmente porque você diz ter uma falsa submissão a Deus, representado na pessoa de alguém que não te conduz à verdade? Nós temos que pensar um pouco, temos que refletir um pouco. O próprio Jesus diz que nós devemos guardar a sua palavra, se porventura nós o amamos. É por isso que também que no capítulo 17 deste mesmo evangelho, Jesus Cristo orando ao Pai, na sua oração sacerdotal, no versículo 20, ele diz que não somente Ele orava por aqueles apóstolos ou discípulos imediatos, mas orava também por aqueles que haveriam de crer no futuro por intermédio da palavra apostólica. Ou seja, a palavra de Cristo, que veio do Pai, que Cristo trouxe à terra, que ele passou aos apóstolos, esses apóstolos haveriam também de transmitir essa palavra para aqueles que haveriam de crer, mesmo em tempos distantes. O que significa que hoje crê verdadeiramente no Evangelho aqueles que creem na palavra apostólica. Não basta você crer na palavra do suposto homem de Deus. Não basta você crer na palavra do ministério A, B ou C. Nada disso nos importa e nada disso importa a Deus. O que importa a Ele é se você tem crido na palavra apostólica, que por sua vez é a palavra de Cristo, que tem as suas raízes no coração de Deus, conforme nós temos lido aqui nos textos bíblicos desta manhã. É por isso que em Atos capítulo 2, versículo 42, nos é dito que a igreja primitiva perseverava. Perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos. Quero que você atente bem para esse texto de Atos 2,42, que nos é dito que a igreja perseverava na doutrina. É uma única doutrina, embora sejam muitos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, mas a doutrina é única, é una. Não podemos jamais crer ou pensar que seja correto, como nós temos ouvido. Cada igreja tem a sua doutrina, cada igreja tem o seu segmento, isso é normal. Não, isso não é normal, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Antes, está de acordo com uma igreja do tempo presente, que é uma igreja marcada pela apostasia. Uma igreja que não tem como paradigma a Escritura Sagrada, que não tem como única fonte de regra e de fé a Bíblia Sagrada, mas cada qual, como no tempo dos juízes do Antigo Testamento, como no tempo em que não havia rei em Israel, como no tempo em que não havia autoridade, cada um fala o que quer e cada um faz conforme dá na sua própria cabeça. Veja quantos textos bíblicos nos mostram que nós devemos nos manter dentro de uma linha da palavra de Deus que vem sendo passada do Pai ao Filho, do Filho aos apóstolos, dos apóstolos àqueles que haveriam de crer. Há um texto aqui também em 2 Timóteo, eu quero que você abra sua Bíblia e leia conosco, porque é um texto de extrema importância. 2 Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, veja o versículo 2, como que o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre a necessidade que se tem de dar continuidade, embora se mantenha essa natureza da palavra apostólica. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que nos diz: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja só a preocupação do apóstolo Paulo. Logo, ele estaria sofrendo martírio. Sabendo o apóstolo Paulo que a sua morte estava próxima, era iminente, então ele se preocupou como que essa palavra seria preservada e como que ela avançaria imaculada para gerações futuras. Por isso ele diz para Timóteo: o que da minha parte ouviste, isto mesmo, o que você ouviu da minha parte, você deve transmitir. Transmitir a quem? A homens fiéis, a homens idôneos, para que eles pudessem então dar essa continuidade. Ou seja, a mesma palavra apostólica trazida por Cristo nos dias da sua encarnação, passada aos primeiros apóstolos, deveria agora dar esse seguimento, essa continuidade, mediante homens fiéis e homens idôneos, homens aprovados, homens que tiveram testemunho na igreja de serem pessoas que amam a Deus, que amam a sua palavra, homens comprometidos tão somente com a verdade de Deus, com a economia de Deus revelada no Novo Testamento. Deus busca por homens fiéis, por homens idôneos. Eu quero convocar a tantos líderes que nesta manhã assistem a este programa, a tantos pastores, tantas pessoas que têm recebido da parte de Deus essa incumbência de dirigir o rebanho de Deus. Nós precisamos nos voltar à palavra. E eu não estou jamais convidando a vocês a vir ao nosso ministério. O retorno da palavra a que eu me refiro é, independentemente do lugar, você que é servo de Deus, você que foi chamado para apacentar o rebanho de Deus, nós precisamos, todos nós, abrir mão dessa tradição romana que nos foi legada, e mesmo dessa tradição evangélica, desses dogmas evangélicos, muitas práticas que nós sequer verificamos e colocamos à prova segundo a Bíblia Sagrada. Devemos abandonar qualquer prática, qualquer ritual, qualquer doutrina, qualquer procedimento que não esteja em conformidade à Bíblia Sagrada. Deus chama homens fiéis. Você tem um coração sincero, você tem no seu coração esse desejo, então você tem que reagir positivamente, como se fosse uma nova reforma, mas agora com o espírito de levar adiante, levar plenamente toda a vontade de Deus. Levante-se, meu irmão, levante-se em nome de Jesus, assuma essa sua autoridade espiritual que Deus te concedeu para o bem do corpo de Cristo, para promover a verdade, para promover a edificação. Abra mão de si mesmo, abra mão dessas regalias que o sistema religioso tem oferecido. Muitos homens de Deus têm se mantido presos no sistema religioso por causa do dinheiro. Abra mão em nome de Jesus e confie que Deus, o nosso Pai Celestial, Ele sabe do que nós precisamos e que Ele cuida de cada um de nós, porque tudo é do Senhor e tudo procede dEle. Vivamos pela fé, mas nos projetemos na verdadeira pregação da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo nos advertiu em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino, ou pela sua manifestação e pelo seu reino. Veja, ele diz: conjuro-te, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo aponta para um tempo de apostasia plena. É por isso que Deus fala: levanta-te, prega, insiste, anuncia a palavra, quer seja oportuno, quer não, para que nós possamos assim, não somente cumprir com a vontade de Deus, mas salvar alguns. Alguns que estão na dúvida, alguns que estão sendo enganados, alguns que estão sendo arrastados, pessoas sinceras e verdadeiras, mas que por lhes faltarem a verdadeira compreensão da palavra de Deus, por falta de verdadeiros pastores que amem a Deus, que amem a sua palavra, que amem o seu rebanho, então por falta dessas pessoas para resgatar essas pessoas do erro, muitos estão indo para o engano e estão caindo nas malhas de Satanás, estão sendo vítimas de um sistema religioso certamente reprovado e denunciado pela Escritura Sagrada. A base da igreja de Filadélfia, que é um tipo de uma igreja sadia e verdadeira, é o guardar a palavra de Deus. Todos os textos que nessa manhã aqui nós lemos falam desta palavra, essa palavra que veio do Pai, pelo Filho, aos apóstolos, à igreja, que está hoje registrada, que está aqui hoje como um documento, como escritura, algo que é possível se verificar, é possível se estudar, é possível se pesquisar, para que nós não tenhamos desculpa alguma de que não fizemos a vontade de Deus porque não sabíamos. Não, você tem um exemplar em sua casa da Bíblia Sagrada e, portanto, você pode se debruçar sobre ela, você pode ali gastar o seu tempo, né, ali lendo a Escritura, se voltando à palavra neotestamentária, perguntando a Jesus, a Pedro, a João, a Paulo e a todos os demais escritos e apóstolos da Bíblia Sagrada, aqui do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, qual é a vontade de Deus. E sempre fazendo esse estudo, comparando com aquilo que pragmaticamente se vê e se pratica no meio religioso. Se aquilo que se pratica, que se faz, que se fala, que se prega, não estiver em conformidade com o documento, com a escritura, com a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que seja anátema. Que seja anátema o escrito, que seja anátema aquele que prega o engano e aqueles que desviam o povo de Deus da sua verdade. Este é um apelo que eu faço em um nome de Cristo, que o Espírito faz por nosso intermédio e pela sua palavra a todos os verdadeiros filhos e servos de Deus. Eu quero aproveitar ainda o ensejo e lembrá-los que amanhã nós teremos no nosso local de reuniões, aqui no nosso ministério em Taguatinga, a celebração da Ceia do Senhor. É uma reunião muito aprazível, uma reunião em que nós nos deleitamos ali na pessoa do Espírito Santo, na comunhão com os santos, comendo do pão e bebendo do vinho, conforme Jesus nos ensinou que nós devemos então celebrar a sua morte, fazer memória da sua morte, celebrar a sua ressurreição e declarar os seus feitos. Você que é um servo de Cristo, você que é membro do corpo de Cristo e que mantém comunhão com o corpo de Cristo, esteja conosco amanhã, às 9 horas da manhã, neste endereço que está aí no seu televisor, QI4. Lote 23, Taguatinga Norte, setor de indústria de Taguatinga, ali bem próximo à Feira dos Goianos, ou mesmo pela Avenida Sandu, próximo ao Colégio Ideal. Vocês são os nossos convidados especiais para a grande celebração, culto e ministração da Palavra de Deus, amanhã às 9 horas. Aguardamos por todos vocês, tenham todos um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.